mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, hoje com Maurício Freire. Um recanto de maravilhas, das construídas pelo homem como a monumental usina de energia, as formadas pela natureza como as imponentes quedas d'água. Foz do Iguaçu certamente é um dos lugares mais privilegiados do mundo. E para quem nasce ou vive aqui, os atrativos são mais do que lugares para visitar. Alguns ainda brincam. Em redes sociais é comum se postar uma foto das cataratas com a legenda "quintal de casa". Mas se as cataratas são o nosso quintal, como anda a nossa casa? Como está a cidade por onde circulam os nossos visitantes? E principalmente, por onde vivemos? Não é preciso rodar muito para perceber onde Foz precisa melhorar. Aliás, pela trepidação desse andar, já se pode perceber que algo urgente é a revitalização da malha asfáltica. E visualmente, temos uma cidade bonita? Árvores são muitas, canteiros poucos. Parques, praças, onde estão? A cidade que o turista vê é a mesma que de quem mora aqui? Certo é que, como qualquer obra, quanto mais se aprecia, mais detalhes se pode perceber, sejam eles bons ou ruins. Basta escolher com quais olhos se analisa. E você, ouvinte, o que vê? Essa é a pergunta que o CBN Turismo faz esta semana. Vamos debater a urbanização, arborização e falar um pouco sobre a infraestrutura de Foz do Iguaçu. Fique com a gente, participe do CBN Turismo, interaja conosco. O nosso telefone é o 3523-2211. Nos mande mensagem também para twitter.com/cbnfoz, Facebook ou então no nosso site, que é o cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 27 de julho de 2013. Bom dia! É com o Museu da Usina de Itaipu bate recorde de visitação. Exposição que mostra o trabalho do artista curitibano Paulo Leminski é uma das atrações do espaço. Pronatec Copa abre novas vagas para quem quiser aprender uma profissão e ingressar no mercado de trabalho no setor do turismo. Projeto desenvolvido com indígenas garante prêmio para a usina de Itaipu. E no CBN Turismo deste sábado, você confere também a programação cultural e de lazer para o fim de semana na região da Tríplice Fronteira. Agora são 11 horas 7 minutos. O CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Agora são 11 horas 11 minutos, temperatura de 14 graus aqui em Foz do Iguaçu. Após uma semana de muito frio, as temperaturas começam a ficar mais amenas aqui na região. A previsão para este final de semana é de tempo firme e bastante sol. Neste sábado, a máxima deve ser de 21 graus. Amanhã, domingo, as temperaturas devem ficar entre 11 e 23 graus. Já na segunda-feira, a mínima deve ser de 13 e a máxima não passa dos 23. As temperaturas devem se manter na sequência da semana elevadas. Aeroportos aqui do estado e da região trinacional operam normalmente na manhã deste sábado. Sobre o trânsito, bastante movimento na região central de Foz do Iguaçu, especialmente nas avenidas JK e República Argentina. Na Avenida Brasil, dificuldades para estacionar. Na BR-277, trânsito intenso até Cascavel. Tenha atenção na rodovia se você for seguir viagem para o sentido leste aqui do estado. E vamos saber como está o movimento na Ponte Internacional da Amizade, ao vivo com Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Maurício Freire. Olha, lentidão na Ponte Internacional da Amizade, para quem está retornando de Ciudad del Este para Foz do Iguaçu. Os motoristas encontram certas dificuldades para chegar aqui ao Brasil e há bastante lentidão nesse trecho, nesse sentido, aqui para Foz do Iguaçu. Para quem está indo a Ciudad del Este, no lado paraguaio da fronteira, não encontra dificuldades e os motoristas avançam aí em poucos minutos até o vizinho país. A lentidão maior, repito, é para quem está voltando aqui para Foz do Iguaçu. Maurício? Obrigado, Bruno. E na ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, o fluxo de veículos é pequeno. O movimento maior deve ser à tarde, quando muitos moradores e turistas aqui da região partem para Porto Iguaçu aproveitar das opções de lazer que a cidade oferece. Na BR-469, bastante movimento no sentido Parque Nacional, especialmente ali na rotatória de acesso ao aeroporto. Vamos conferir agora a média das cotações nas casas de câmbio com Bruno Zanetti. Bruno? O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz do Iguaçu a 2,28 para compra e a 2,36 para venda. O peso argentino está cotado a 0,26 para compra e a 0,30 para venda. O guarani, R$1 compra 1.900 guaranis e 2.020 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro está cotado em Foz a 2,90 para compra e a 3,10 para venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno. A vazão nas cataratas do Iguaçu neste momento é de cerca de 2.500.000 litros de água por segundo. Muitos visitantes aproveitam o tempo bom para conhecer o atrativo neste final de semana. No Complexo Itaipu, é possível apreciar a belíssima e impressionante construção do Mirante Central e até fazer o passeio técnico. Para moradores aqui da região, a visitação é gratuita, basta apresentar o comprovante de residência. No Eco Museu, a atração principal é a exposição Múltiplo Leminski, que até fez aumentar a visitação do atrativo. Por lá, quem é morador também não paga. Turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. E como eu falei agora há pouco, o Ecomuseu da usina de Itaipu está batendo recordes de visitação. Quem tem detalhes ao vivo e traz pra gente é o repórter Bruno Zanetti. Bruno? O número de visitantes atraídos pela exposição Múltiplo Leminski que está fazendo o Ecomuseu de Itaipu aqui em Foz do Iguaçu bater recordes de visitação. A mostra foi aberta ao público no último dia 12 de julho e, segundo o levantamento feito pelo Complexo Turístico Itaipu, até o dia 21 deste mês, mais de 15 mil pessoas passaram pelo local, o suficiente para fazer deste julho o mês com maior número de visitantes desde 2007, quando foi implantado o sistema de cobrança para os atrativos turísticos da usina. Os dados contemplam apenas 9 dias de abertura ao público e não 10, tendo em vista que nas segundas-feiras, como no dia 15, o Ecomuseu não abre. Os 15.007 visitantes do período dão uma média diária aí de 1.667 pessoas. O número total, contudo, é ainda maior, pois não foram contabilizados os visitantes moradores dos municípios lindeiros, que não pagam para entrar em vários atrativos do complexo turístico, como no Ecomuseu. Maurício? Bruno Zanetti ao vivo aqui nas ondas da CBN. E a seguir no CBN Turismo nós vamos falar sobre um prêmio recebido pelo diretor-geral brasileiro da usina de Itaipu, Jorge Samek. Também vamos tratar da urbanização e arborização aqui de Foz do Iguaçu e a cidade que os turistas e os moradores veem. O nosso contato para você participar conosco do CBN Turismo é o 3523-2211. Você também pode entrar em contato através do twitter.com/cbnfoz, Facebook ou cbnfoz.com.br. Já voltamos com o CBN Turismo, que segue até o meio-dia aqui na CBN Foz. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Horas 23 minutos, a temperatura é de 17 graus aqui em Foz do Iguaçu. O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Jorge Samek, recebeu na última quinta-feira o título de cidadão honorário de Marechal Cândido Rondon. A honraria foi entregue pelo presidente da Câmara de Vereadores do município. A sessão solene, convocada pela Câmara, lotou o auditório da agência do Sicredi Costa Oeste e reuniu autoridades da cidade e da região. O título de cidadão honorário a SAMEC foi aprovado por unanimidade pela Câmara dos Vereadores em agosto de 2010. CBN Turismo. E agora vamos falar sobre a estrutura de Foz do Iguaçu como cidade turística. Como os visitantes veem nossa cidade logo que chegam e os moradores, o que pensam? Para falar sobre isso, eu recebo no estúdio aqui da CBN Foz o presidente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, Mauro Sebastiani. Mauro, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Quem está conosco também é o diretor do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Carlo Miglioli. Bom dia, Carlo. Bom dia, Maurício. Bom, e a gente vai começar essa conversa ouvindo alguns turistas que visitaram aqui a cidade. Ontem eu estive lá no Parque Nacional do Iguaçu, conversei com alguns deles. E vamos ouvir o Pablo Leão, que é turista de Maceió, de Alagoas. Ele é servidor público e veio pela primeira vez aqui em Foz do Iguaçu. Vamos ver o que ele diz. Olha, eu achei a cidade muito bonita, não somente a parte da natureza, das cataratas, etc., mas a cidade em si, os lugares onde eu andei, eu achei uma cidade bem organizada, bem limpa, bem sinalizada. Achei uma cidade assim, com atrativa para os turistas. Me senti bem na cidade. Em relação à arborização? Sim, achei, eu gostei disso também. Eu até falei para o pessoal que está viajando comigo, eu chamei a atenção para isso. Uma cidade bem arborizada, bem verde, né? E eu gostei bastante disso. Você acha, acredita que Foz do Iguaçu segue bons padrões de outras cidades que você conhece, por exemplo? Sim, inclusive eu achei bastante parecida com a cidade de Brasília, que também é uma cidade limpa, organizada, que foi uma cidade planejada. E eu achei que Foz do Iguaçu lembra um pouco Brasília nesse sentido da organização, da limpeza e também da arborização. A estrutura da cidade, ela se iguala à beleza das cataratas, por exemplo? Está num nível de ter um atrativo como esse? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que o turista que vem para Foz, não somente quando vier visitar as cataratas, mas quando também estiver transitando pela cidade, vai se sentir bem, vai se sentir confortável, vai se sentir bem à vontade. Pablo Leão, turista de Maceió. A gente vai ouvir também o Francisco Santos, que é bancário da cidade de Cássia, lá em Minas Gerais. Ele já veio pela segunda vez visitar Foz do Iguaçu. Ele me contou que veio uma vez, gostou muito e trouxe a família mais uma vez. Vamos ouvir o que ele diz. Seu Francisco, que impressão que o senhor teve de Foz do Iguaçu quando o senhor chegou aqui? Vai, assim que eu avistei a cidade, assim, eu já encantei com a beleza da cidade, pela arborização. E gostei muito também do trânsito aqui, achei que o pessoal aqui é bem educado no trânsito e a parte de hotelaria também, a gente foi muito bem recebido. E achei a cidade assim, uma cidade ordeira, o pessoal muito bom e não tem nada a falar de Foz do Iguaçu. Foi uma cidade que a gente ficou gostando dela à primeira vista. É a segunda vez que vocês vêm para cá? A segunda vez que a gente vem aqui e pretendemos retornar. Em relação à limpeza, à arborização do município? Está de parabéns, prefeito da cidade. Eu achei que muito bem, a cidade muito limpa, bem sinalizada. A estrutura da cidade corresponde à maravilha que tem? Positivo, tudo tranquilo. Vai beleza. Voltar? Se Deus quiser, a gente vai retornar aqui. Trazer mais amigos e a família. Trazer mais amigos e passar pro pessoal lá, pros mineiros lá, as belezas que o Paraná tem, né? Que a gente não conhecia e que agora ficamos conhecendo. Francisco Santos, turista lá de Minas Gerais. Participe conosco, dê sua opinião. Nosso telefone é o 3523-2211. Estamos também em twitter.com/cbnfoz, Facebook ou em cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Mauro, o que você achou aí da opinião dos nossos turistas sobre a cidade que eles viram quando eles chegaram aqui? Eu achei interessante, realmente, muitas vezes que a gente se cobra demais, né? A gente quer defender o nosso setor, a casa, aqui, o turismo de Foz do Iguaçu, e é bom ver essa opinião realmente, que estão elogiando a hotelaria, a arborização, a limpeza da cidade. É realmente bom pra gente. Você que lida sempre com os turistas, a maioria, mais ou menos, diz isso aí, o que esses, o Pablo e o Francisco disseram para nós aqui? Sim, sim, sim. A gente percebe isso com raras exceções, eventualmente. Claro, a hotelaria nem toda 100% está no padrão que a gente espera para Foz do Iguaçu. E, evidentemente, a grande maioria hoje tem elogiado. A gente vê nas redes sociais, na internet, e muitos elogiam, realmente falam da estrutura que Foz do Iguaçu tem a oferecer. Seja para qualquer tipo de turismo, a lazer, a eventos e qualquer outro. Eles comentaram sobre a arborização aqui do município, disseram que gostaram bastante. E a Secretaria do Meio Ambiente tem projeto, tem um plano de arborização para o município, que é algo novo aqui para a cidade, Carlo? Isso, é interessante que esses dois turistas, eles admiraram a arborização urbana. Então isso quer dizer que Foz do Iguaçu e a Secretaria do Meio Ambiente se preocupem em preservação, em arborização urbana. O município hoje estuda um plano de arborização urbana. O que é isso? Isso vai mostrar para a cidade e qualificar e quantificar tipos de espécies que tem de árvores no município, preservando cada vez mais. A gente tem foi criada uma comissão, COPEL, SANEPAR, Prefeitura Municipal, Foz Trans, para elaborar esse plano. E esse plano que vai nos dizer o que árvores vão ser retiradas, qual árvore vão ser plantada, igual a gente tem várias situações de árvores embaixo de rede elétrica, painéis e raízes entrando em esgoto. Então esse plano, e sim aprovado pelo Instituto Ambiental do Paraná, onde que vai dizer o que o município tem que fazer e preservar, onde vai ser um atrativo também super importante para esses turistas. Então a gente fica feliz quando a gente ouve a arborização de Foz do Iguaçu, porque outras cidades não têm preservação como Foz do Iguaçu, sabe, uma área verde, uma área extensa como tem. É preciso melhorar, como o Carlo colocou, Mauro, até porque muitas vezes as árvores, assim como elas são algo para se apreciar, para se ver, quando chove muito forte, por exemplo, elas acabam sendo perigosas aqui, porque a gente tem algumas árvores antigas. Precisa dessas melhorias, esses cuidados que se pretende fazer? Precisamos, com certeza. Nós temos árvores aí antigas, que o Jorge está falando um pouco antes da entrevista. Temos árvores muito antigas e, evidentemente, quando tem chuva, essas ventanias que eventualmente ocorrem em Foz, já vi vários casos já em árvores caírem em cima de carro na região central de Foz do Iguaçu. Sorte que não tinha ninguém, troncos caindo assim no meio da calçada, no meio da rua. E, evidentemente, é necessário isso. Eu adoro aquelas árvores, por exemplo, em algumas ruas, é coisa mais linda, mas nós temos que pensar na segurança, no bem-estar da população e outros temas que são realmente importantes. A questão, por exemplo, dos fios de alta tensão. Imagina uma árvore cair, arrebentar os fios, pode gerar vários problemas. Então a gente tem que pensar nos dois lados. É difícil aí você achar uma equação, mas esperamos aí que a Secretaria consiga realmente. Algo que eu observo, eu não sei se vocês vão concordar comigo, é que a gente tem bastante árvores aqui, mas às vezes falta um cuidado com elas, um canteiro ali, né, perto da raiz. Existe um projeto, Carlos, para melhorar esse paisagismo dessas árvores? Sim, esse plano de arborização vai indicar tudo isso, sabe? A administração já preocupada com isso, e essa empresa que vem fazer esse trabalho são profissionais qualificados, engenheiro florestal, biólogo, sabe? E arquiteto urbanista. Onde que vai apresentar toda essa situação e de que forma vai ser resolvida esse plano de arborização e de que forma você vai tratar as árvores do município? Como foi comentado, são árvores antigas. Antigamente se criava um município, não se tinha um planejamento de como se plantar uma árvore. Todo mundo chegava a plantar uma árvore porque essa é bonitinha, porque essa é nativa, porque essa é exótica. Isso gera um problema muito grande hoje, não só no município de Foz, como vários municípios. Então esse plano de arborização vem amenizar tudo isso, uma preocupação da administração municipal e um TAC também junto ao Ministério Público. E existe algum projeto para canteiros também? Tem muitos canteiros na avenida ali na Costa e Silva, quando se chega, o turista que vem de carro, né? Ele passa ali, né? A própria mureta do canteiro tem alguns trechos quebrados, não tem muitas plantas, está tentando se melhorar isso também, né? Isso é um exemplo, tem a Avenida Paraná, a Avenida das Cataratas, a Jorge Schmelfeng, né? Vários canteiros aí na cidade que precisam, que a gente não tem alguma flor, algo que torne bonito aquilo. Existe isso? Existe, nisso a administração também preocupada, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, já está desenvolvendo estudos referente a essas principais avenidas, e depois as avenidas serão levadas para os bairros também. Então tudo é questão de, às vezes é curto prazo e longo prazo as ações, sabe? Você tem que se montar um projeto, estudar de que forma, uma planta adequada para aquela situação. E com certeza, para o futuro, Foz do Iguaçu terá um bom paisagismo, uns bons canteiros para as avenidas. Mauro, aquele turista que é um pouco mais crítico, ou que você conhece mais, que frequenta mais aqui a cidade, Eles comentam, eles observam esses detalhes, é aquilo que eu até citei antes, quanto mais você observa algo, mais detalhes você consegue enxergar. Eles começam a ver esses detalhes, por exemplo, canteiros, arborização mesmo ali da Avenida das Cataratas, ali que tem trechos que praticamente não tem árvores. Eles fazem essa observação? Sim, fazem realmente e evidentemente a gente se preocupa com isso. Nós queremos sempre apoiar, igual o caso zoológico ali, o Bosque Guarani, já existia também uma negociação aí com o prefeito, aí na gestão passada, não sei se existe nessa ainda também, de, por exemplo, a área zoológica, imagina fazer ali um parque central no centro da cidade, seria algo bem importante. E a gente precisa cada vez mais trabalhar realmente a impressão do que vendemos a cidade. Hoje, Foz do Iguaçu, você tem o Parque Nacional do Iguaçu, as cataratas, ou seja, vários atrativos, a Itaipu se vendendo como um espaço sustentável, tá? o veículo elétrico, ou seja, nós temos que realmente buscar esse apelo da natureza e trabalhar também no entorno. Nós tivemos também o projeto aí da comunicação visual também de Foz do Iguaçu, ou seja, parar de ter tanta poluição, outdoors, e também trabalhar melhor a fachada dos empreendimentos, ou seja, nós temos que pensar como um todo, não só árvores, mas o entorno, o empresário, a população tem que apoiar de forma a estar tá dando um ambiente melhor para toda a cidade. As entidades, elas cobram isso do município? Cobram, e nós cobramos nós mesmos como empresários também. Nós cobramos aí o empresariado para que ele também invista em seu empreendimento, de forma que, evidentemente, ele tenha uma rentabilidade a longo prazo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar da revitalização na sinalização de trânsito aqui nas ruas de Foz do Iguaçu e vamos continuar com essa conversa aqui sobre a cidade que os turistas e os iguaçuenses vêm. Participe conosco, o cbnturismo@cbnfoz.com.br, no nosso telefone também, 3523-2211, twitter.com/cbnfoz, Facebook ou cbnfoz.com.br. Nós já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Na internet. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Horas 38 minutos, temperatura de 17 graus. O Instituto de Trânsito de Foz do Iguaçu está realizando serviços de sinalização horizontal e vertical desde o início do mês de junho. A prioridade são as áreas escolares e de órgãos públicos. O superintendente do Fostrans, Ali Safad, destaca o benefício da sinalização e fala sobre a continuidade dos trabalhos. Essa sinalização ela traz muito mais segurança ao trânsito, logicamente que ao pedestre, que utiliza também a via como via de transporte, né? É uma sinalização que nós pretendemos dar continuidade ao longo do ano. Nós temos uma equipe, infelizmente uma equipe reduzida, mas uma equipe bastante afinco aí para fazer esse trabalho. Estamos com uma máquina de pintura que foi adquirida já pelo Instituto de Transporte e Trânsito, Fostrans, materiais também à disposição. Nós temos previsão também para os próximos dias, ele está contratando uma empresa para que possa nos dar esse apoio em vias que possuem, logicamente, uma extensão maior, como é o caso da Mário Filho, Entre Argentina, General Meira. Enfim, é um trabalho que vai ser continuado, sim, com certeza. Ali Safad, superintendente do Fostrans, falando sobre essa sinalização do trânsito aqui na cidade. O que envolve essa nossa discussão sobre a estrutura urbana de Foz do Iguaçu e o que ela passa para as pessoas que vivem e para as pessoas que vêm visitar a cidade. Antes de a gente retomar a conversa, Mauro e Carlo, eu vou chamar a entrevista que eu fiz ontem com um estudante da UNILA, de Engenharia Ambiental. Ele veio de Assunção, no Paraguai, vive aqui há 2 anos. Eu encontrei ele ali na Avenida JK ontem, ali próximo a um grande supermercado que tem ali. E vamos ouvir o que ele diz sobre a cidade. Vitor, que impressão que você teve de Foz do Iguaçu quando você chegou aqui há 2 anos para estudar? Bom, na verdade, quando eu cheguei aqui, todo mundo falava não sair para a rua porque é perigoso, né? Pode estar assaltado, pode correr uma coisa, é isso. Não tem segurança. Em relação à estrutura urbana, arborização, Foz do Iguaçu te agradou? A área ambiental, sim, né? Tem um parque mais para lá, que é o zoológico, né? Bem cuidado. Mas a parte de transporte, eu acho que falta ainda mais. As casas de ônibus dificultam o movimento na cidade. Você acha Foz do Iguaçu uma cidade bonita para quem vive aqui? Sim. Eu acho que sim. Em relação à Assunção, que é a cidade que você, de onde você veio, Foz do Iguaçu é uma cidade mais organizada, mais limpa ou não? Na verdade, é quase a mesma coisa que a Assunção, né? Tipo, é bem estruturada, não tem... é perigosa, mas eu não acho muita diferença com a Assunção, né? Vitor Sousa, estudante de engenharia civil na Unila. Mauro, aí a maior dificuldade já para quem vem de fora para morar aqui é a mobilidade urbana. É uma necessidade também aqui na cidade, né? É uma necessidade, tanto para o turista quanto para o pessoal da cidade. Realmente a gente percebe isso. Questão de informação, de sinalização, horário dos ônibus e também a frequência. Eu também ouvi informações aí na gestão anterior, queriam implementar sistemas de controle de gestão, de horários, né? Ou seja, você tem um horário específico que nós vai passar. E não temos isso ainda, isso afeta para tudo quanto é lado. O turista mesmo se perde muito pela cidade, não tem informações detalhadas. Até recentemente eu tive uma proposta, um sistema interessante via QR Code, não sei se algumas pessoas não conhecem, mas é aquela leitura via celular que você pega uma imagem e consegue ler pelo celular. E a ideia seria um turista, qualquer língua, alemão, estrangeiro, japonês, qualquer um que seja, ele apontaria o QR Code, vamos dizer, para um ponto de ônibus, para o terminal, leria e teria informação ali no seu celular, do itinerário do ônibus, as informações. Falei com o Ali Safadi, achou bastante interessante, e já estamos organizando uma reunião para apresentar essa solução, talvez uma parceria aí com o ICVB e com a prefeitura para implementar isso em toda a cidade. E sobre as linhas que seguem até o Parque Nacional? Eu acredito que uma das principais necessidades seria ar-condicionado nos ônibus, porque no verão é muito quente aqui e é muito ruim andar de ônibus e nessa linha ainda que tem bastante movimento. Com certeza. Realmente o turista tem que ter um atendimento bom, trabalhar a questão de falar um pouco de inglês, que seja um inglês básico, isso ajudaria muito. Né? E também a questão dos funcionários também. Muitas vezes tem muitos horários que a hotelaria, a gastronomia sofre, que os ônibus a partir de certo horário já começam a rarear muito. Tem alguns horários, algumas regiões que nem tem ônibus, ou seja, muitos têm que fechar o estabelecimento mais cedo para poder ter um meio de transporte para os funcionários. Agora foi elogiada novamente a questão de arborização aqui da cidade, né? A questão de imagem, o estudante elogiou bastante. E tem um mutirão que está previsto para acontecer aqui no município, né, Carlos? O que vai ser esse mutirão ligado à Secretaria de Meio Ambiente? É importante esse turista, esse aluno, engenharia ambiental, elogiando a parte ambiental do município. Isso é gratificante para nós que trabalhamos na parte de ambiental. Esse mutirão é processos que ficaram de 2012 e se acumularam com 2013. Nós estamos trabalhando numa força-tarefa entre os técnicos da prefeitura para que possamos dar agilidade a esse processo, né, que ficou parado um período devido até a própria política, as eleições, né, mas a Secretaria está dando andamento e vai atender a todos, né, que fizeram seu requerimento junto à Secretaria de Meio Ambiente. Bom, vamos ouvir uma moradora aqui da cidade, a Lucilene de Oliveira. Ela é autônoma, eu encontrei com ela na Avenida JK ontem. Ela nasceu e sempre viveu aqui em Foz do Iguaçu, isso há 40 anos, e ela também deu a opinião dela sobre Foz do Iguaçu. Senhora, como moradora de Foz do Iguaçu, há tanto tempo, nasceu e se criou aqui há 40 anos, como que a senhora avalia a estrutura aqui da cidade, para quem mora aqui, para quem vive aqui? A estrutura aqui até que é boa, né? Mas, que nem eu falei, né? Tem que investir um pouco mais nas calçadas, né? Numa área de recreação também, né? A gente tem a Avenida Paraná, mas está abandonada. Avenida Paraná, porque é um lugar que é para ter esportes, para o povo caminhar, né? Mas a calçada está feia, de repente alguém pode até se machucar, né? Hoje mesmo eu passei com um carrinho de bebê aqui. É horrível, olha, como você tem que desviar, é horrível. Aqui na JK. Aqui na Avenida JK. Né? E tem uma área também ali perto do quartel, ali também, na República Argentina também. Tinha que dar um grau ali, né? É a única coisa, porque Foz do Iguaçu é uma cidade bonita, né? Só que às vezes, assim, um aconchego, umas flores, umas coisas, calçada bem limpinha, né? E o povo também é um pouco assim, né? Sem noção, porque joga lixo em qualquer lugar, joga as coisas em qualquer lugar, né? E também acho que aqui também deveria ter uns negócios para colocar lixo, né? Não tem lixeira aqui na JK. Tem lixeira, é muito pouco, ó. Eu acho que lá para frente pode ser que tenha algumas, mas não tem. Aí o povo vai jogando, vai acumulando, né? Eu acho que isso aí seria muito bom, uma cidade limpa, né, já. A gente tem aqui vários parques em vários bairros. Sim. A senhora frequenta esses parques? Dá para fazer uma avaliação? Alguns bairros eu frequento, alguns não, né, porque também trabalho, não tenho tempo. Mas eu trabalho autônoma, então sempre quando tem evento, alguma coisa, eu tô indo, né. Mas nos bairros também. Eu moro aqui no bairro Jardim América. É um bairro centro, é um bairro abandonado. É um bairro que não tem uma praça pra gente ir com os filhos à tarde, pra passear, não tem. Sabe? Eu não sei se teria como fazer também. Eu não sei, né? Eu não... A senhora tá pertinho aqui do Parque Monjolo. É o Parque Monjolo, né? Mas aí também, pra você se deslocar, de onde você tá pra vir com criança já é ruim, porque tem que passar pela JK. A não ser se vir de carro, né? Porque a pé é complicado. Falta praça aqui no município? Falta praça. Falta praça. E a praça é muito bom, né? À tarde, você se reunir com os amigos, que é pessoa da terceira idade também. Isso, eu acho que falta muita praça em Foz. Tem muito bairro aí que deixa a desejar, sabe? Não tem uma praça pra gente ir com as crianças, pro idoso ir conversar com o colega, sabe? Até pra as paquerinhas dos mais jovens. Eu acho que isso falta aqui em Foz. Aí uma opinião diferente, né? Ela vive aqui na cidade 40 anos observando o desenvolvimento de Foz do Iguaçu, e aí tem uma visão bem diferente dos turistas. Mauro, essa falta de um parque, de uma praça, isso também é uma luta do turismo também? Isso ajudaria a melhorar a imagem da cidade para os turistas? Sim, sim. Pelo Fundo Iguaçu, hoje, nós temos um projeto que é justamente trabalhar três praças da cidade. A praça onde tem um relógio, se não me engano, a Praça da Bíblia, e não lembro agora outra... No Mitre também, né? Então, nós temos um projeto a sendo discutido. Ontem, inclusive, nós estávamos em reunião lá, o Piola, com o Jaime, secretário de turismo, para discutir esses projetos. Então, realmente, está em andamento um apoio pelo turismo. E eu concordo com ela a questão de lixeiras. Realmente, está faltando, eu mesmo, na frente do meu empreendimento, eu comprei lixeiras, eu vou instalar, porque não existe na cidade, realmente. E o turista sente falta disso, justamente a pessoa acaba falando que não tem lixeira, acaba jogando lixo no chão mesmo, e muitos são realmente precisam ter uma educação melhor realmente, que a cidade, a gente tem que apoiar, apesar de não ter tantas lixeiras, nós temos que nos conscientizar que é onde a gente vive. Carlos, lixeiras são uma responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente? As lixeiras, elas estão na Secretaria de Obras, onde ela administra o aterro sanitário, onde nessa nova licitação, a empresa que ganhar vai ser implantado 4 mil lixeiras na cidade. Então, sabe, no edital já está todas as normas da empresa que ganhar essa licitação, está em processo licitatório. Conversei também na Avenida Paraná com a Elizabeth Rockenbach, mas eu vou pedir desculpa para ela, que eu não vou conseguir rodar a entrevista dela por uma questão de tempo aqui no programa, mas ela também fazia queixas parecidas com a do Lucilene, de falta de um parque para caminhar. Ela fazia uma caminhada ali na Avenida Paraná, acredita que não é um local adequado, reclamou das lixeiras também, da questão da calçada. E a gente tem aqui um projeto de revitalização do Parque Monjolo, que é um parque muito bonito e que ficou durante muito tempo abandonado. Como que está esse projeto, Carlos? Esse projeto é uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a Tribunal Nacional. Esse projeto está em andamento, está em processo licitatório, né? Já foram feitas algumas modificações lá na parte de paisagismo, plantação de flores, remoção daquelas pontes que estavam oferecendo risco, perigo às pessoas que iam visitar. Mas enquanto a outra ouvinte que falou que está faltando praças no município, tudo isso está em estudo. Como é uma gestão nova, vem com uma administração nova, o prefeito tem uma preocupação em oferecer qualidade de vida à população de Foz, tudo isso está sendo estudado, onde pode ser implantado, onde não pode ser implantado. Ok. Agora, então, nós vamos a Londres, lá na Inglaterra, conversar com o Robson Matijo. O Robson, ele é jornalista formado aqui em Foz do Iguaçu, mora há pouco tempo lá em Londres. Você me escuta bem, Robson? Sim, Maurício, tudo bem? Tudo bem. Faz quanto tempo que você está morando aí, Robson? São 4 meses que estou aqui. Robson, você está acompanhando com a gente o CBN Turismo, a gente está debatendo a questão de urbanização, arborização aqui de Foz do Iguaçu, a cidade que o turista vê e que o morador aqui da cidade vê. Você aí em Londres, quando chegou, a cidade que você viu, ela é muito diferente dessa que você já consegue avaliar hoje como morador há 4 meses aí da cidade? Sem dúvidas, Maurício. Aqui é uma cidade de primeiro mundo, primeiramente, né? A comparação, ela é imediata, colocando Foz do Iguaçu como parâmetro, mas a percepção que a gente tem aqui é que a cidade, ela vive em função do cidadão, não importa se é morador ou se é o turista que visita Londres, né? Então aqui é o sistema de transporte, acredito eu que seja um dos melhores do mundo, e questão de paisagismo, de praças, isso oferece muito conforto aos visitantes e aos cidadãos que moram aqui. Então, se a gente compara com Foz do Iguaçu, eu que vivi durante 12 anos em Foz, a diferença é gritante, sabe? É bem difícil comparar, né? Porque Londres é uma cidade de primeiro mundo, mas também é uma das cidades mais visitadas do mundo. Então aí os atrativos para quem mora e as opções de lazer, elas são tão boas quanto para quem visita a cidade como turista. É, exato. A cidade ela foi preparada para receber os turistas e para oferecer conforto para os cidadãos que vivem aqui. Então, como eu falei, a impressão que se dá é que não tem essa diferenciação entre turista e entre cidadão. Pega-se o mesmo ônibus, pega-se o mesmo metrô, anda-se na mesma linha de bicicleta, que existe aqui também as linhas de bicicletas nas ruas preparadas para isso. Visitam-se os mesmos parques, os mesmos atrativos turísticos. Então, a cidade funciona em função do cidadão e não tendo a diferenciação do turista ou do morador de Londres. Você acha que é possível Foz do Iguaçu seguir aí alguns exemplos praticados em Londres? Sem dúvida, Maurício. O que eu vejo, assim, em primeiro plano, acho que a questão do transporte público em Foz do Iguaçu é realmente algo vergonhoso. Eu era usuário do transporte público em Foz e eu realmente sei como era sofrido e como é sofrido para quem usa o transporte público atualmente. Aqui, por exemplo, você tem nos pontos de ônibus os horários de cada ônibus, que é o do próximo ônibus, então não há atraso, você sempre está informado em qualquer ponto que você for na cidade, você tem esse painel com os horários e o nome do ônibus. Aplicativos tem de sobra aqui para você baixar no seu celular e se orientar em qualquer canto da cidade. Dentro dos metrôs existe o mapa do metrô, então você está bem direcionado em qualquer lugar. E em Foz do Iguaçu não tem ar-condicionado nos ônibus. Aqui, que é uma cidade fria, teoricamente, passam-se 8 meses do ano com frio e 4 meses com calor. Aqui dentro dos ônibus tem ar-condicionado. Então é para ver a diferença de um transporte preparado numa cidade de primeiro mundo. Mas é evidente que é até covardia comparar Londres com Foz, né? Uma cidade de primeiro mundo com tantos anos à frente de Foz do Iguaçu. Mas eu acho que os bons exemplos precisam ser copiados em Foz. Robson, uma avaliação rápida aí de parques e arborização da cidade. Nós estamos agora vivendo uma fase muito boa, que aqui estamos no verão, né? Então a cidade está linda, totalmente florida, os parques estão super agradáveis para receber os visitantes, e é isso mesmo que os cidadãos londrinos e os turistas fazem aqui, eles vão até os parques e passam a tarde inteira lá fazendo seus piqueniques, porque essa é a praia dos ingleses. Ok, Robson, muito obrigado pela sua participação diretamente de Londres aqui no CBN Turismo. Foi um prazer, Marisa. Um abraço para você, um abraço pro pessoal aí do estúdio, um abraço para o pessoal de Foz do Iguaçu também. Ok, o Robson Matige, jornalista formado aqui em Foz do Iguaçu, lá de Londres. Mauro, como o Robson colocou, é até covardia comparar Londres com Foz do Iguaçu. Não tem como. Mas alguns exemplos a gente pode seguir, porque o nosso turista merece o mesmo tratamento que o turista que vai a Londres, né? Sim. Você viu que ele comentou, é uma cidade milenar, Londres já tem uma outra conhecimento, a bagagem, o povo tem mais uma educação aprimorada em relação a nós, e que evidentemente nós estamos no caminho certo. E ele comentou, você viu, dos aplicativos, que é justamente o que eu comentei do QR Code, nós estamos trabalhando já para criar aplicativos para facilitar o deslocamento, seja alguém que vem para turismo, para eventos, qualquer... que venha para Foz do Iguaçu, vai ter informações aí na ponta do dedo sobre toda a cidade. Carlos, é possível a gente acreditar que num futuro aí Foz do Iguaçu vai ter uma arborização tão bonita quanto uma cidade, como uma cidade lá em Londres, por exemplo, parques tão bons para os turistas irem, para os moradores irem também? É possível? Não, é possível, com certeza, né? Mas como você falou, nem comparar, mas a administração municipal está trabalhando para isso, a secretaria está trabalhando para isso, é para oferecer qualidade de vida. Não digo que vai ser igual a Londres, né? Mas o exemplo vai ser seguido e a gente vai oferecer essa qualidade de vida para a população de Foz do Iguaçu. Até porque é um desafio grande, né? A cidade, anos, muitos parques abandonados, por exemplo, durante anos, e a gente sabe que não é do dia da noite que as coisas vão mudar. Mas está se trabalhando, isso que é importante. Eu agradeço a participação de vocês aqui na manhã desse sábado, comigo aqui no CBN Turismo. Abro o microfone para uma colocação final de vocês. Mauro? Eu gostaria de agradecer. É importante a gente demonstrar aí o que o turismo tem feito, o Convention Bureau, em parceria com as demais entidades, a Secretaria de Turismo, tem feito aí pela cidade. Cremos que estamos no caminho certo, evidentemente. Temos erros e acertos, mas é um caminho longo e eu acho que tem dado resultado pelo que a gente tem percebido. Aí a cidade está recebendo grandes eventos, X Games. Nós vamos ser também uma das... esperamos conquistar também algum time que venha ficar em Foz do Iguaçu aí na Copa do Mundo. Ou seja, temos aí realmente uma cidade com um grande movimento, novos hotéis sendo construídos para dar conta aí da demanda que tem vindo para a nossa cidade. O momento é de crescimento e união entre os setores. Crescimento, união, profissionalização, treinamento para justamente trabalhar o melhor atendimento ao turista. Ou seja, realmente tem várias linhas, uma frente de trabalho e todos aí estão realmente focados nesse desafio. Muito obrigado, Mauro. Carlo, também muito obrigado pela participação. Eu agradeço a presença, me coloco à disposição da Secretaria de Meio Ambiente, a vocês e a população de Foz. A gente está trabalhando para oferecer uma qualidade de vida melhor à população. A gente está vendo, analisando projetos, estudando captação de recursos junto ao governo federal. Então a gente está trabalhando. Claro que às vezes a população pensa que é curto prazo, e às vezes é longo prazo, porque a gente está estudando, como já foi mencionado, praças abandonadas, parques abandonados. Tudo isso a gente está estudando e viabilizando para ver qual a melhor forma de fazer e poder ajudar também, sabe? Então, eu agradeço o convite e sempre vou estar à disposição da população e da CBN para informações. Muito obrigado, Carlo. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a agenda cultural, agenda de shows aqui em Foz do Iguaçu neste final de semana. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Agora são 11 horas 59 minutos, a temperatura é de 17 graus. A gente está com o tempo estourado aqui no CBN Turismo desse sábado, mas eu preciso registrar que a Itaipu está novamente entre as 30 melhores práticas socioambientais do país, selecionadas pelo ranking Benchmarking. Dessa vez, a empresa foi indicada pelo programa Sustentabilidade de Comunidades Indígenas, uma iniciativa do Cultivando Água Boa, que envolve mais de 2 mil parceiros na região da Bacia do Paraná 3. O anúncio será feito, né, o ranking que Itaipu ficou, será feito durante um anúncio na solenidade que acontece no dia 1º de agosto em São Paulo. E o Pronatec Copa está com vagas abertas aqui em Foz do Iguaçu. É o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, com novas vagas para o curso de auxiliar de cozinha e outros cursos que ainda possuem vagas, que são o de garçom, programador web e padeiro confeiteiro. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Turismo. Não é preciso estar empregado para participar de um desses cursos, não. Agora vamos à programação de shows e baladas para esse final de semana. No Zeppelin Old Bar, a atração da noite terá o tradicional rock. A banda The Four Horsemen tocará o melhor da banda Metallica numa apresentação cover. Já na ONU Music Hall, o show é do Roupa Nova, uma das mais tradicionais bandas, um dos mais tradicionais grupos aqui do Brasil. Mas atenção, o show, ele mudou de local, ele vai acontecer no Expo Center do Hotel Rafaim Palace, lá na BR-277. A atração deve subir ao palco meia-noite. As portarias se abrem a partir das 10 horas. CBN Turismo volta no próximo sábado com Guilherme Wojciechowski, que está de férias, já retorna na segunda-feira aqui aos estúdios da CBN Foz e comanda então o CBN Turismo do próximo sábado. Na sequência, repórter CBN.